você ignora. Que diz ser seu homem, mas que sempre chora. Que sempre te liga e você nem quer ver. Que faria tudo só pra te ter. Sempre diz que te ama e que sempre faz drama. Esse cara sou eu. O cara que sofre pra te dar um abraço. E olha de longe enquanto dá uns amassos. Que diz para todos que ele mais quer é ter aquela mina como sua mulher. Que fica com um coração partido, meu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que diz que vai te dar respeito, que vai fazer contigo o que ninguém teria feito. Que te ouve e conversa quando você quer. Mas que sempre te vê dando pra um qualquer. De manhã ele acorda chorando e você está pensando. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Sou o cara certo pra você. Que você mesmo diz que adora. Mas que sempre diz: fofo não rola. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Cara que sempre te espera chorando, achando que finalmente terá uma chance. Fica em pedaço quando ouve o jargão. Você pra mim é não, é como um irmão. Ele reclama porque te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse beta sou eu.